dividido, sem saber o que fazer. Uma tá sempre comigo e a outra eu sempre quis ter. Será que isso é meu castigo? Você se ligou no rio. Namorar com dois é um perigo. Tem que tomar cuidado com o que vai dizer. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? Muito obrigado por esse carinho. Um beijo, bom com Deus. E vai ter outra oportunidade desse encontro maravilhoso. Hoje foi nota 10, vocês participaram. Eu agradeço muito de coração, tá? Muito obrigado. Obrigado, gente.